Boa tarde, ouvintes. Essa é a Rádio Com 104.5 e esse é o programa Nós dos Outros, que está começando neste momento. Esse programa que é todos os sábados, a partir das 18 horas, é produzido e apresentado por professores e alunos do curso de Antropologia e Arqueologia da Universidade Federal de Pelotas. Bom, quem já acompanha esse programa há um bom tempo sabe qual é a proposta, né? E realmente a gente sempre procura trazer temas que envolva o nosso cotidiano, a nossa vivência, né? E também muita coisa que tem a ver com a questão da universidade. Hoje está comigo aqui o professor, né, Cláudio Carli, né, que faz parte de um grupo de capoeira, além de ser professor de antropologia e arqueologia, professor. Sou professor de arqueologia, né, da Universidade Federal de Pelotas e faço parte do grupo de capoeira Acará, Associação Cultural de Capoeira Angola Rabo de Arraia. Também o Cabeleira, que também já esteve aqui inclusive no programa, né, e também professor de capoeira, né, não gosta de ser chamado de mestre. Mas é mestre. Boa tarde a todo mundo. Mas eu sou professor de educação física, né? É sempre bom estar aqui na Rádio Com, né? E a gente tem um coletivo de capoeira que a gente chama Amigos da Capoeira Angola, que é aqui da região. Também, pela primeira vez aqui na rádio, pelo menos no programa, o Vitalino Dias Neto, também, faz capoeira também. Boa tarde, eu sou o mais conhecido como Vital, também sou integrante do grupo de capoeira Acará. E aqui em Pelotas, a gente constrói um trabalho junto com o pessoal do Amigos da Capoeira Angola. E eu também sou professor de Educação Física. Sim. E também o nosso figura aqui, que já é conhecido aqui na Rádio Com, né, inclusive já fez, trabalhou aqui conosco, né, nosso colega aqui da Rádio Com, o Eduardo Menezes, que é mais conhecido como Dudu. É isso, Dudu? É isso aí. Boa tarde, Glênio. Boa tarde a todos os colegas aqui. Eu que tive um bom tempo aqui na rádio no Contraponto, né? Sim. E hoje, como jornalista, estou atuando aí no Sindicato dos Bancários, né? Mas o vínculo com a Rádio Com, ele é sempre permanente, né? Independente de estarmos diretamente dentro do estúdio ou não, e não só pelo fato do sindicato ser um dos mantenedores da rádio, mas pelo fato que a gente constrói uma relação entre o movimento social e o movimento sindical, que ele é mais do que de sustentação financeira e de viabilidade da rádio, e é mais no sentido mesmo cultural e político. Então, sempre bom estar aqui no microfone da rádio, conversando com os ouvintes. E também como capoeirista, né? Agora o meu mestre, que não gosta de chamar de mestre, Cabeleira, que está aqui, né? Que é o cara que eu tenho o maior respeito, maior admiração, né? E esse ano eu deixei a desejar, né? não estive tão próximo como eu gostaria nas aulas de capoeira. Mas sim, eu acho que a gente vai falar um pouco sobre isso, né? A capoeira, ela a partir do momento que ela entra na nossa vida, por mais que a gente se afaste um pouco aqui e ali, ela permanece sempre presente na nossa vida, no nosso cotidiano. Bom, então vamos falar um pouco do que nos trouxe hoje aqui, né? É uma homenagem que a gente vai fazer ao mestre Moa, que nos deixou tristemente essa semana passada, né? Segunda-feira. Essa semana? Foi segunda-feira. Exatamente. E de que a gente vai fazer uma boa homenagem aqui a ele, que tem uma história cultural muito interessante, né? E, inclusive, nós vamos começar o programa com um vídeo, um áudio, né? É um vídeo que a gente encontrou no YouTube, que vamos apresentar agora o áudio dele. E eu vou falar um pouco do quem é o mestre Moa, mas ele vai se apresentar depois. Durante o vídeo, ele faz uma alta apresentação. Mestre Moa de Catendê é baiano de Salvador, artista ligado às tradições afro-baianas, compositor, dançarino, capoeirista, ogã, percussionista, artesão e educador. Tendo descoberto suas raízes aos 8 anos de idade no Ilê Axé Omim Paim. Falei corretamente. Terceiro de sua tia e incentivadora. Terreiro de sua tia, exatamente. Terreiro de sua tia e incentivadora. Bom, a gente vai colocar essa apresentação, que é um vídeo dele, e depois a gente retorna. Eu sou o mestre Moa do Catendê, nasci em 1954, sou aluno do mestre Bobó, uma figura importante da capoeira da Bahia, É, no período que o mestre Pachinha ficou cego, ele praticamente tomou conta da academia, reabriu. Eu estou na capoeira desde criança e dentro do axé também desde criança. A energia que o axé tem para a cultura popular é fundamental, é de suma importância para esse universo todo. Esse axé que veio de Banha África e que foi preservado aqui na Bahia, distribuído para o Brasil e para o mundo, com o candomblé, que é grande força, grande patrimônio. E essa força é que faz com que todas as manifestações se dê conta da herança africana. Tanto a capoeira angola, a capoeira regional, como o samba de roda, enfim, tudo isso que foi refeito aqui, foi reconstruído aqui com a força e a sabedoria do negro e com os orixás, os inquiços, rodus. A gente tem essa preservação muito forte e natural, a gente percebe no mundo afora, com a capoeira sendo desenvolvida, sendo estudada, pesquisada, alimentada por muitos e muitos e muitos e muitos. Então esse axé que está aí firme e forte, que vai continuar ainda por muito, muito, muito tempo, fazendo a mente, fazendo o espírito, dando força a todas as pessoas que acreditam e até aqueles que não acreditam também. Esse é o axé. Pessoal, então é isso, a gente começou com esse depoimento do mestre Moa, né? E realmente a gente fica muito triste pela situação, né, de como ocorreu a sua morte, né? E realmente a ideia que trouxemos aqui é justamente falar um pouco da cultura do mestre Moa, porque ele é um incentivador, uma pessoa muito para cima, né? Eu acho que é isso que a gente tem que ficar na memória, essa força que ele tinha, né? Eu não conheci pessoalmente, mas o professor Kali era amigo pessoal dele, o pessoal aqui também acho que conheceu ele, né? Então, realmente, acho que vamos fazer um bom programa aqui, contando um pouco da sua história aí. Eu queria, então, que o professor Kali começasse. Mestre Moa, eu conheci ele em Porto Alegre já nos anos 90, mas ele já tinha estado em Porto Alegre antes, né? Ele é baiano e tal. No Dique Pequeno foi que aconteceu o fato, né, do seu assassinato. O indivíduo que o matou era eleitor do Coeso, né, desse cara que está aí propagando ódio, né, para virar presidente desse país, e as pessoas que o seguem estão seguindo com a mesma ideia, né, ou seja, vamos acabar com o povo negro, vamos acabar com os homossexuais, vamos acabar com as mulheres, né, vamos matar todo mundo, é essa a proposta, e foi isso que aconteceu. Bom, o mestre, ele foi atacado pelas costas, né, e foi desferida nele, tentaram desferir o total de 13 facadas, né, então assim, não foi um movimento sem sentido, tinha todo sentido, tinha todo um propósito. Eu trabalho com antropologia, com arqueologia e antropologia no imaginário, e aí, vendo essa perspectiva do número 1 e 3, na perspectiva do imaginário, o 1 e 3, ele é considerado o número 13, né? Ele é considerado um número de azar. Azar por quê? Porque ele é a primeira sílaba do nome de Deus. Desse Deus aí que os evangélicos carregam, né? Esse tal de Javé, Ivi, Jeová, outros nomes que ele tem, a primeira sílaba forma o número 13, né? Então, por mais que possa estar, tem dois sentidos carregados, fortes e potentes, carregados nessa imagem que foi da forma como foi morto o Mestre Moa. O Mestre Moa, era uma pessoa da paz, né? Sempre cultuou a paz, como vocês puderam ouvir ali, a música, o axé, essa ideia de levar a musicalidade brasileira, é um verdadeiro brasileiro, né? Levar essa musicalidade brasileira não só para todo o país, como levou sempre, como levava para fora do país, né? Ele foi convidado muitas vezes aí a Barcelona e a outros lugares do mundo, né? Ele conheceu até daqui da região o contramestre Jarrão, quando esteve na Inglaterra. Então, assim, ele não estava para fazer pouca coisa, ele sempre teve para fazer muita coisa. Teve o Badawê, que aparecia ali, ele falando, cantando, né? Esse Badawê é o nome do bloco dele, né? Que é um bloco de afoxé que ele cria exatamente para levar alegria para as pessoas. Ele sempre teve essa proposta de levar alegria e continua fazendo isso dentro da nossa sensação, do nosso espírito, né? Mas vou passar a palavra para os colegas também se pronunciarem. Cabeleira. Beleza. Eu conheci o Mestre Mo nos anos 90, no fim dos anos 90, em Salvador. Mas eu vim ter um contato mais próximo com ele aqui em Pelotas, que ele já teve 3 ou 4 vezes aqui, né? 4 vezes. É, 4 vezes, né? Três vezes foi dentro da universidade, né? É. Foi isso, né? Foram 3 vezes. Ele teve aqui a primeira vez acompanhado do Mestre Ratinho para um encontro informal de capoeira, assim, encontramos alguns amigos e tal, e na realidade assim, não teve nenhuma atividade. Na segunda vez ele veio para o encontro de educação, né, onde ele fez um trabalho, né, com o Mestre Ratinho nesse encontro de educação. Na terceira ele veio a convite meu, né? E aí vocês participaram efetivamente muito, né? O pessoal, os amigos da capoeira chegaram junto e tal, e a gente fez uma grande atividade ali no Centro de Artes. Na quarta vez ele veio de novo também para uma roda e depois para uma atividade. Na casa do trabalhador. Na casa do trabalhador. Na casa do e daí na quinta vez essa. Essa foi o evento. O evento que é o Mestre Moa de Salvador vem a Pelotas. Que aí o Mestre Moa vem a Pelotas, o evento criado pelo pessoal dos Amigos da Capoeira. Então foram 5 vezes que eu me recordo ele vir aqui, né? E todas as vezes que ele veio, ele ficou lá em casa, né? Isso, ele era um amigo pessoal mesmo e... É muito triste, né, falar sobre isso, mas vou deixar o Cabeleira continuar. Não, pra gente falar um pouco do mestre, né, Romualdo Rosário da Costa, né, ele estaria fazendo aniversário daqui uns 10 dias, se não me engano. Dia 29 de outubro. 24 de outubro. 24 ou 29. Faria 64 anos, né, e ele começou na capoeira com o mestre Bobó, que é um mestre da velha guarda da capoeira Angola de Salvador, né, que já é falecido, o mestre Bobó, que eu também tive a sorte de conhecê-lo. Ótimo cantador, ótimo tocador de berimbau, ótimo capoeirista. E o Mestre Moa, para mim, acho que talvez seja a última pessoa, uma das últimas, que ainda faz aquele elo da capoeira Angola tradicional, antiga, com essa nova geração. Assim, ele tinha um jeito de fazer capoeira, de jogar, né? Muito semelhante aos antigos, assim. E algo que está difícil de encontrar, assim, né? Está vindo uma nova leitura, uma nova dinâmica de capoeira, e o mestre Mo tinha esse elo, assim, bem forte, assim, o jeito de gingar, o jeito de jogar, muito bonito, assim. É uma pessoa doce, assim, né? Educada, calma, assim. É até engraçado imaginar ele discutindo num bar com alguém, assim. Né? Não consigo imaginar isso aí. Eu conheci o Mestre Mo em novembro de 2009, foi no curso de Educação Física, foi quando eu comecei a capoeira com o meu mestre Ratinho, e de lá para cá eu tive contato basicamente, acho que uma vez por ano eu tinha contato com ele, assim, e a vez que mais marcou, assim, para mim foi quando... Eu e um outro colega de grupo também, o Matheus, que nós viramos uma noite para fazer um projeto pro IFAM, que era a salvaguarda dos mestres. E a gente conseguiu, nesse projeto, a gente conseguiu ser aprovado e fazer com que ele recebesse. E nesse ano, eles conseguiram... Compraram todo o material, já estava tudo pronto. Meu colega me contou que compraram todo o material para levantar o barracão dele lá em Salvador. E o material está todo lá, eles iam começar as obras por agora. E é isso, assim, essa tristeza assim, que me dá. E que eu me lembro do mestre Moro, nunca, jamais. Ele estava sempre sentado, rindo, às vezes que a gente conversava, e numa fala mansa, devagar, assim, gostosa de conversar, que te dava um prazer, assim. Nunca vi alterar a voz para ninguém, nada. É triste. É, uma vez até falando sobre essa questão do Moa, uma vez eu perguntei para ele, assim, né, estava começando também na capoeira lá nos anos 90, e aí perguntei para o Moa, assim, pô, Moa, assim, com a capoeira, assim, numa briga, como é que a gente faz e tal. Ele estava contando até o relato do acontecido lá com vários capoeiristas, e aí ele, como é que eu faço, né, numa briga, como é que eu uso os golpes e tal para me defender, e ele tinha... Olha, tu tem que fortificar muito as pernas, as pernas tem que estar muito fortes, porque quando vier a briga, você sai correndo, né? Você não briga, você sai correndo, você não vai brigar, né? A capoeira não vai brigar, ele vai correr mesmo e tal, porque não é esse o objetivo da capoeira, não é ficar brigando na rua, não é essa coisa assim. A capoeira tem outro sentido, ela é uma luta de resistência, e ela faz a resistência contra a opressão, né? E claro, uma briga de rua não é opressão, mas claro, se você tiver que usar ela na resistência, você vai usar. Então é isso, você tem que ter a capoeira dentro da cabeça, né? não no teu corpo, não nos teus pés. E é isso que a gente fala, assim, quando a gente vai conversando. Aqui o Dudu disse, ah, eu estou meio afastado e tal, mas ele continua jogando com a cabeça, jogando, pensando esse mundo da capoeira, né? Só aproveitar, Glenn, só para complementar, o Cláudio falou, né, a questão da briga, né, é sempre bom frisar, porque a internet hoje, ela tem o seu lado bom e o seu lado ruim, né, não teve briga, não teve um confronto, teve um assassinato. Então quando as pessoas tentam relativizar acontecimentos como esse, e a gente sabe bem porquê, nesse momento político que o país está passando, né, e a gente vê muita tentativa de justificar o que aconteceu, ou de tentar minimizar o fator político e o fator próprio da violência, né, tanto por parte de pessoas que hoje estão na imprensa, a gente até conversou no Contraponto, quarta-feira passada, o Cláudio Cabeleira estava aqui, e o Regis trouxe a informação de um cara que é formador de opinião, que é o Ricardo Bechat, que é da Rede Bandeirantes, que tratou como algo menor, né, como uma bobagem. Ele chegou a usar a expressão bobagem para se referir à motivação política no assassinato do mestre Moa. Então, quando a mídia presta esse desserviço, e apenas uma rádio como a Rádio Com, que é o que a gente tem conhecimento, sobretudo aqui em relação a Pelotas, né, tem a preocupação de tratar desse tema pelo menos duas vezes, de uma forma aprofundada, de debater, de trazer um pouco da história dele para que não se deixe morrer, junto com o fato que ocorreu, tudo que simbolicamente representa o assassinato dele. A gente está vivendo um momento muito triste mesmo no nosso país. E o Facebook, talvez hoje a principal rede social que tenha para repercutir isso, quando trata como essa notícia a partir de fake news ou reproduz matérias que tentam minimizar esse fato, acaba sendo uma segunda forma de assassinar tudo que significa a capoeira, o mestre Moa e aquilo que a gente tanto quer e conseguiu avançar de uns últimos anos para cá, né, no sentido de que o Brasil se enxergue como o Brasil de fato é. E não esse Brasil para alguns poucos, onde outros, e que chamam de minorias, na verdade é a maioria, são segregados. Então, a importância de saudar a iniciativa da Rádio Com, de estar trazendo essa discussão para cá, e permitir que se fale isso, e que se busque, através dos ouvintes também, ecoar esse grito de justiça que a gente pode fazer a partir de um veículo de comunicação, e que não é, infelizmente, que tem sido feito em todo o país. Não é assim que têm sido utilizadas as concessões públicas. A gente falou sobre isso também da última vez que estivemos aqui. As concessões públicas, as emissoras de rádio e TV, minimizando e relativizando um fato tão grave como esse. Bom, agora já estamos quase terminando o primeiro bloco. A gente, que o professor Carly trouxe, né, Raiz Afro-Mãe, mestre Moa do TNT, e a gente vai ouvir a primeira música, né, que inclusive ele faz uma homenagem ao mestre Pastinha. Não sei se o professor, se você, alguém gostaria de falar mais alguma. Coisa sobre isso, sobre essa música ou sobre essa relação com outros mestres, né, que ele tinha. Bom, o mestre Moa já foi presidente da Associação Brasileira de Capoeira Angola, quando eu conheci ele nos anos 90, ele ele já fazia parte da velha guarda. Ele era bem relacionado com todos os mestres antigos, né? E essa música é uma foché, uma música de capoeira, ele presta homenagem pelo que o mestre Pastinha representa, né? Porque ele foi um dos... O mestre Pastinha é um cara que tinha um outro olhar sobre a capoeira, né? Ele tinha uma linha filosófica de pensamento dele, assim, que é diferente de todos, assim. Então, a letra da música meio que joga no ar essas coisas, né? Que o mestre Pastinha pensava como a capoeira, né? Bom, é uma foché muito bonita, é bacana. Privilégio dos ouvintes estarem, né, tendo essa possibilidade de escutar, porque é um disco raro de conseguir, né? É meio artesanal, é só com a mão do mestre mesmo que a gente conseguiu. Então é difícil de achar esse material. Bom, então vamos ouvir Viajarei, né? Viajarei. Homenagem a Mestre Pastinha, Mestre Moto, Cadente e Grupo Cayena, né? Dum dum dum dum dum dum, ea, ea. Dum dum dum dum dum dum, ea, ea. Dum dum dum dum dum dum, ea, ea. Dum dum dum dum dum dum, ea, ea. Querem saber se viveres sou tão bonito? Tão puro e tão simples com sorriso de menino. Se querem saber, eu te vejo, sou tão bonito. Tão puro e tão simples, com sorriso de menino. Vem de Alemar, onde nasceu o mundo. Vamos festejar com um sentimento profundo. Vem de Alemar, onde nasceu o mundo. Vamos festejar com um sentimento profundo. África. África, África, África, África, Vasco da Gama. Terra, dindom, dindom, dindom, dom. Terra, terra, dindom, dindom, dindom, dom. Terra, terra, dindom, dindom, dindom, dom. Terra, terra, dindom, dindom, dindom, dom. São tão bonito, tão puro e tão simples, com o sorriso de um menino. Se querem saber, não me vejo, sou tão bonito, tão puro e tão simples, com o sorriso de um menino. Vem de Alemar, aonde nasceu o mundo, vamos festejar com sentimento profundo. Vem de Alemar, aonde nasceu o mundo, vamos festejar com sentimento profundo. África, África, África. Invade o corpo e a alma no instante, explode de emoção. Alô, alô, alô, alô, peço a cor pra dançar. Alô, alô, alô, alô, esse faz e jeixá. Alô, alô, alô, alô, peço a cor pra dançar. Alô, alô, alô, alô, esse faz e jeixá. A expressão livre do povo e a liberdade que há. O tempero gostoso da vida, tanto é bonita de lá. Lembro daquela menina que dançou e jexá nos terreiros da Bahia. Ai, que saudade que dá. Alô, alô, alô, alô, peço a cor pra dançar. Alô, alô, alô, alô, esse passo de jexá. Alô, alô, alô, alô, peço a cor pra dançar. Alô, alô, alô, alô, alô, esse bar se fechar. Quando acaba que bate, anunciando o verão, a natureza é quem sabe, cuida do meu coração. Toca bem forte no peito, libertadora canção, invade o corpo e a alma no instante, esconde de emoção. Alô, alô, alô, alô, peço a dor pra dançar. Alô, alô, alô, alô, esse passe de chá. Alô, alô, alô, alô, peço a dor pra dançar. Alô, alô, alô, alô, esse passe de chá. A expressão livre do povo e a liberdade que há. Eu tenho gostoso na vida, da pé bonita de lá. Lembro daquela menina que dançou em Xexá, nos terreiros da Bahia. Ah, que saudade me dá. Alô, alô, alô, alô, peço a dor pra dançar. Alô, alô, alô, alô, esse passe em Xexá. Alô, alô, alô, alô, peço a dor pra dançar. Alô, alô, alô, alô, esse passe em Xexá. Alô, alô, alô, alô, peço a dor pra dançar. Alô, alô, alô, alô, esse passe em Xexá. Alô, alô, alô, alô, peço a dor pra dançar. Alô, alô, alô, alô, esse passe em Xexá. Esse passe em Xexá. Esse passe em Xexá. Esse passe em Xexá. Apaixonado por essa raiz africana, que resiste antes de dizer que é a melhor. Quando a voz toca no corpo, o corpo treme o corpo inteiro, e a galera responde que esse é o seu brasileiro. O afoxé baiano, sangue, raça, latino, peropolitano. O afoxé, o afoxé baiano. De segunda a quinta-feira, das 10h30 ao meio-dia, Manhã Cultural 104.5. Comunicação é um direito de todos. Programa Holofote no Olho, viajando pelo som progressivo de todas as vertentes. Todas as quartas, a partir das 21h30, aqui na Rádio Com 104.5 FM. O filósofo Nietzsche escreveu: não nos conhecemos, de nós mesmos somos desconhecidos. Participe do nono ciclo de cinema da filosofia da UFPEL, A Filosofia e o Cinema Brasileiro. Todas as quintas-feiras, às 19h, na Faculdade de Odontologia, Sala 54, Rua Gonçalves Chaves, 457, Entrada Franca. Coordenação do professor Luiz Rubira. A partir de agora, boletim do Sistema de Alerta da Mosca das Frutas. Olá, a partir de agora a Embrapa leva até você, agricultor, mais um boletim semanal que aborda um tema importante para a cultura do pessegueiro: o Sistema de Alerta da Mosca das Frutas. Nesta semana, a avaliação das unidades de monitoramento mostra que a quantidade de insetos continua alta e que é preciso aplicar toda a semana a isca tóxica seguida da aplicação por cobertura. O amigo produtor precisa dar uma atenção especial a esta prática. Outra preocupação do período são as doenças, e uma das ocorrências da primavera é a presença da podridão parda, que acaba dando prejuízos ao produtor. O pesquisador Bernardo Ueno dá algumas recomendações. O manejo correto da podridão parda nessa época é muito importante para evitar que o fungo se crie no pomar, pois a partir de cada fruto doente, o esporo, no caso a semente do fungo, poderá se espalhar no pomar e infectar outros frutos que ainda estão sadios. E o que mais agrava é que esse fungo que está se formando agora, pode servir de inóculo, principalmente na fase mais crítica ou na fase mais suscetível do fruto, que é na fase próxima à maturação. A partir das 3 semanas antes da colheita é quando o fruto é bem mais sensível ao fungo. É importante que o agricultor acompanhe os boletins informativos semanais para acompanhar o monitoramento. Cadastre-se na página www.embrapa.br/sistema-d-alerta para receber mais orientações. Você ouviu Boletim do Sistema de Alerta da Mosca das Frutas. Uma produção Embrapa Clima Temperado. Voltando então ao programa Nós nos Outros aqui na Rádio Com, programa sempre aos sábados às 18 horas, e hoje fazendo uma homenagem aqui ao mestre Moa, né? E junto conosco aqui o professor Carlos Carli, o Eduardo, né? O Cabeleira e o Vidal, e agora chegando também que faz parte da produção do programa a nossa colega aqui, Angélica, né? Que também é aluna do curso, né? da antropologia, né? E está aí conosco agora, mas seja bem-vindo, primeira vez que ela está conosco aqui hoje. Então a gente vai agora continuar falando um pouco da sua história, da história do mestre Moa e o Cadente, né? O professor Cláudio vai tomar parte primeiro. O interessante do mestre Moa, assim, ele sempre, além da capoeira, né, por ser ogã da religião do candomblé, ou seja, tocador de tambor. Aqui normalmente se chama de alabê, né, o tocador de tambor, mas lá eles chamam de ogã, no candomblé da Bahia. Então ele sempre carregava essa cosmogonia afro-brasileira para dentro do espaço do trabalho, dentro da capoeira, e também dentro do trabalho dentro do afoxé. O afoxé também era uma coisa bem, bem importante, assim, que ele sempre trouxe para nós aqui, que é aquele movimento de rua, né? Onde você bota os tambores e tal, os instrumentos, vai para a rua e faz um movimento grande de alegria, de movimentação e de dança e tal. Então, esse encantamento, né, que o mestre Moa sempre trouxe, assim, eu tive muitas e muitas experiências em Porto Alegre, mesmo aqui em Pelotas com ele. Sempre foi algo que marcou a gente. O mestre Moa é uma referência. Eu tenho um filho de 9 anos e faz 5 anos que ele faz capoeira. E a gente está, né, no dilema de como contar para ele que isso aconteceu, né? Porque a gente ainda está nesse dilema. A gente falou isso na quarta-feira e continuamos com o dilema. A gente não conseguiu ainda contar para ele. Porque a forma, né, porque uma pessoa morrer, as pessoas morrem, mas a forma como ele foi retirada a vida é uma forma atroz, né? Mas eu não quero falar aqui das coisas que são ruins como essa, mas eu quero falar das coisas boas, assim. E uma das coisas boas é exatamente assim, por exemplo, toda a instrumentação da roda, né? Todo o controle que a roda tem que ter, tudo que a roda representa, essa forma de fazer o círculo, e o círculo onde os mais velhos e os mais novos se reúnem, né? Não há distinção entre aquele que sabe mais e aquele que sabe menos. Ele sempre trabalhou assim, né? Claro, tem toda a questão do controle da roda de capoeira e tal, mas ele sempre dizia assim, não, aqui é que as crianças têm que estar aqui, o deficiente tem que estar aqui, o velho tem que estar aqui, o novo e tal, todo mundo tem que estar dentro, porque a roda é a grande confraternização, é onde a gente se reúne para transmitir alegria, e essa alegria toda para se expandir para fora da roda e assumir outros espaços. O mestre gostava de dizer isso, né? Eu me lembro assim que ele dizia assim de mim, quem repetiu para mim esses dias aí foi minha esposa, que ele dizia assim, pô, não sei se quando quando ele me chamava de Tatu, né, que é o meu nome da capoeira. Não sei quando é que o Tatu está falando, ele está falando alguma coisa séria ou se ele está brincando, porque ele está sempre brincando, né? Isso. Mas com o Moa não tinha como não brincar, era o tempo todo brincadeira, então eu sempre brincava com ele. Meus alunos me conhecem, eu tenho um aluno aqui na minha frente que também é capoeirista, né? E sabe disso, né? Eu sou um cara bastante brincalhão, mas com o Moa a gente não conseguia não brincar, ele estava o tempo todo brincando, porque faz parte do espírito de Moa, né? Não sei, Vital, o cabeleiro. Ah, eles estão aqui, no bate-bola quem vai falar, mas é isso, sabe? Esse espírito de que tem da perspectiva do negro. Você pode até olhar na capa do disco aqui que tocou recentemente, né, que a gente ouviu antes do intervalo. Ele trazia assim, exatamente essa noção de raiz, né? Essa noção que ele faz, que é o que representa, por exemplo, a imagem que traz de um Brasil que é um Brasil afro, né? Que não é um Brasil, como alguns pensam aí, que é só de pessoas brancas, heterossexuais, machos armados de arma na mão e tal. Não, ele falava exatamente do outro, do povo da rua mesmo, né? E no povo da rua, eu me lembro até uma história dele, por exemplo, em Porto Alegre, que ele teve que morar num cano, né? Porque ele estava com o povo da rua mesmo e tal, e ele não conseguia sair dali e tal, e ele acabou passando 2, 3, 4 dias morando num cano, né? Porque não tinha um lugar para ele ir, né? Então, assim, de alguém que está envolvido mesmo, sendo que ele tinha casa na Bahia, ele tinha casa em São Paulo e tal, mas ele estava ali em Porto Alegre e ele morou no cano mesmo, sem problema, porque era com quem ele queria estar, com o povo, né? Ele não era um homem que almejava grandes, mas sempre foi almejado pelos outros. Ele foi levado para o mundo inteiro, né? Então, essa perda irreparável que o país teve no sentido da figura física dele, mas não do que ele representa. Temos uma pergunta aqui que um ouvinte está fazendo, né? Que eu não sei se... Acho que eu poderia colocar aqui, aí, conforme a conversa que desenrolar, a gente pode responder, que é o Augusto Amaral que está perguntando. Como a capoeira pode contribuir para a diminuição da intolerância, né? Que tem como pano de fundo o antagonismo radical de posições e ideias, a fim de que possamos avançar na direção da cidadania e da democracia participativa em nosso país. O problema de falar de antagonia, de oposições de ideias, se tivesse oposição de ideias, a gente podia conversar, né? Quando não tem oposição de ideia, quando tu tem ideia de um lado e do outro lado só tem morte, extermínio, ódio, né? Você, cara, lê o programa de governo do Coiso. O programa de governo do Coiso não tem nada escrito. Ele não tem nada para a economia, ele não tem nada para nada, sabe? Agora tu olha o programa do outro, tem. Aí, assim, num período atrás, quando a Dilma concorreu, por exemplo, tinha um programa lá do drogado, né? Com outro programa, mas tinha um programa de governo, tá? E lá se disputou o programa de governo. Agora, como é que você disputa ideias? Não tem ideia ali disputando. É por isso que há esse ódio todo. É por isso que, por exemplo, aparece ali na praça, né, o símbolo da suástica na cabeça do nosso poeta de Pelotas, né? Da forma como apareceu, né? Escrito, né? O Simões Lopes, exatamente. Então, assim, como discutir? Isso não são ideias. Isso não, se fossem ideias, a gente podia discutir. Isso aí não é razão. O que a capoeira pode fazer? A capoeira pode fazer e tem feito muito, exatamente como o Moa sempre fez, é exatamente reunir aqueles que precisam ser reunidos. E por exemplo, assim, a capoeira já tirou muito jovem dos conflitos, né? A gente teve agora, esse fim de semana passado, a presença aqui do Mestre Russo, daí o capoeira, o cabeleiro vai poder falar um pouquinho mais, né? Que ele veio exatamente, ele era um cara da rua, né? E ele dizia assim, ó, ele andava lá e anda ainda, né, com esse pessoal que está envolvido com drogas, com tal, então, e com armas e os camal. E essas pessoas, muitas deles eram que começaram um pouco de capoeira e foram retirados da capoeira. E ele sempre se lembra, pô, se eu tivesse ficado na capoeira, sabe, eu não estaria no lugar onde estou hoje com uma arma na mão. Então, é isso, a capoeira, ela tem esse espírito de convivência, porque, pensa, você em vez de carregar uma espada, você carrega um berimbau. né? Em vez de carregar um lança-chamas, um tanque, você toca um atabaque, você toca um pandeiro, você entra na roda e na roda você bota a tua vida ali, né? E você joga, você brinca, você ataca, você defende e tal, mas dentro da roda, dentro do jogo, dentro da brincadeira, e sem matar ninguém, sem esfaquear ninguém, sem... Ah, mas lá antigamente não tinha os caras que usavam... Lá antigamente, mas antigamente está lá no antigamente, nós estamos no presente, e a capoeira no presente é isso, sabe? É toda essa vivência, essa existência, que tem a ver exatamente com a musicalidade, com a brasilidade que ela representa. Pela capoeira ser uma resistência popular, né? Ela se transforma numa atividade aglutinadora, né? E aí tu vai, por ela ser multidisciplinar, assim, tu vai trabalhar em diferentes momentos, principalmente com a educação, né? De tu saber te portar junto com as outras pessoas, porque a capoeira não se faz sozinho. Então, acho que como um instrumento de educação, a capoeira seria a melhor maneira de colaborar para combater, né? Essa intolerância, esse ódio assim, que está meio, né, transparecendo nas pessoas, né? Mas vai muito da pessoa que está ali coordenando a capoeira, né? Então a educação seria o meio mais importante para a gente conseguir combater essa intolerância, esse ódio, esse momento pesado assim, que a gente está passando, né? E também como meio de identidade, né? Da gente, da capoeira enquanto cultura afro-brasileira, é um meio da gente se identificar, né? Como diz o corrido do mestre Moa, que primeiro é conhecer. Primeiro é conhecer e se identificar. Depois é aprender, treinar e vadiar. Então, acho que é bem esse sentido mesmo que traz enquanto cultura e identidade na busca da gente aprender quem é, quem nós, o que a gente está fazendo aqui, para onde a gente pode ir. Depois que a gente aprende isso, a gente consegue visualizar um mundo que até então a maioria das pessoas não consegue enxergar. Então, para mim, capoeira enquanto cultura é isso, assim. Seria bom também a gente aproveitar, né? Já que está na presença aqui, principalmente do Cabeleira, né? E falar um pouco, porque tem um aspecto histórico, Guilherme, que as pessoas, às vezes, elas acham que tudo é capoeira e que capoeira é tudo igual. E na época da ditadura militar, a gente sabe que, e vivemos hoje um momento bastante similar em vários aspectos, então por isso é importante de tratar da capoeira simbolicamente durante aquele período e daquilo que hoje acontece no nosso país, no sentido de que esses mestres, como o mestre Moa, os capoeiristas identificados com a capoeira de raiz, a capoeira angola, eles eram mestres que praticavam a arte da capoeira em praças públicas, na rua, tiveram uma outra relação com a arte da capoeira, diferente do que se tem hoje, de forma mais aquilo que comercializado e na moda, que é a chamada capoeira contemporânea. Então, o pessoal que tem o conhecimento de acompanhar rodas que acontecem na rua e ver muita gente uniformizada, com a camisetinha branca de um grupo de capoeira, o abadá, aquele cordel. Então, na época da ditadura, entendendo que era importante se apropriar desse, e aí o Cabeleira vai poder falar melhor, mas se apropriar desse movimento que nasce como uma luta de resistência, né, de resistência dos negros que foram escravizados, e transformar isso em algo que pudesse ser colocado dentro de uma academia e daí também vender a partir disso uma imagem de disciplina e tudo mais, o regime militar conseguiu, vamos dizer assim, separar um pouco também o que era a capoeira que poderia ser praticada, então, enquanto esporte, arte marcial, e qual era a capoeira que era vista de forma a discriminar os seus praticantes. Eu não sei se o Cabeleira quer falar um pouco sobre isso. Quando eu mencionei capoeira enquanto cultura, foi exatamente isso que eu quis dizer. Nós, como professor de educação física, eu e o Cabeleira, a gente sabe muito bem do poder do esporte, mas tratar a capoeira como esporte é uma relação muito complicada, que a gente deve se relacionar no cuidado de todo o contexto que ela foi inserida dentro do nosso país. Então, esse olhar precisa ser um pouco diferenciado, assim. Eu vou complementar essa tua fala, porque tem uma coisa assim, né? Dentro da questão do patrimônio nacional e do patrimônio mundial, né? O ofício de mestre é preservado, né? Então, assim, o ofício de mestre, o mestre Moa, quando foi morto, se matou o ofício, né? Então, se mata um patrimônio. E tem um ditado africano que diz, né? Quando morre uma pessoa, morre uma biblioteca. Quando morreu Moa, morreram centenas de bibliotecas, né? Então, foi isso que foi feito, foi essa proposta que vem. Ou seja, vamos silenciar um universo todo de conhecimento que vem de África, né? Que vem desse conhecimento que formou o povo brasileiro. Então, é muito marcante isso, né? Pensar dessa forma. É isso mesmo, é verdade isso aí. Sempre que a gente perde um dos mestres antigos, a gente perde muito conhecimento. E como o conhecimento às vezes era muito oral, assim, vai embora mesmo, não tem como resgatar. Mas o que o Dudu falou, assim, pela capoeira ser sempre uma luta de resistência popular, né? Ela sempre foi perseguida. Então ela chegou a estar no Código Penal de 1889, se eu não me engano, no artigo 313 e 304. É 1890. 90, é. 1890. É artigo 303, 304, que tinha uma lei específica para perseguir, né, os capoeiristas, né? Que fazer capoeira era um crime, né? Mas as pessoas seguiam fazendo capoeira, mesmo sendo um crime, né? Então, era mais importante fazer a capoeira e manter a capoeira do que ser taxado de criminoso. Então, as pessoas faziam, né? Davam um jeito de fazer a capoeira. E com o passar do tempo veio tendo esse jogo político de liberar a capoeira, de tentar domesticá-la, né? Então ela foi chamada pelo Getúlio Vargas como o único esporte genuinamente nacional. Ela entrou nesse sistema de uniforme e graduação, né? Copiando o lance dos militares e dos orientais. Então ela foi sendo domesticada, foi sendo domada, assim. E aí depois virou um produto de mercado, né? Onde as pessoas vivem de capoeira e botam primeiro o dinheiro na frente da arte, né? Então, fazem muitas coisas que os antigos não gostariam que fizesse, mas tem que entrar dinheiro no bolso. Então, ela vira um lance mercadológico, né? E domesticado. Então, é a capoeira, né? Mas não é como era originalmente, assim, né? A capoeira angola ou a capoeira regional. E essa ideia, né? Dos velhos mestres, da perpetuação da roda de capoeira como patrimônio, da perpetuação do ofício de mestre como patrimônio, ela não foi uma coisa assim inventada do nada, né? Ela foi trabalhada durante muito tempo pelo próprio patrimônio, Instituto Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, né? E o que quando você ataca isso, e você ataca fisicamente isso, você tem um propósito, uma motivação. E a gente sabe qual é o propósito da motivação, que está ali, né, na fala de alguém que disse assim: olha, minhas filhas são muito bem educadas e não vão ter, né? Não vão, meus filhos são muito bem educados, não vão ter relação nenhuma com o negro, né? Então, esse tipo de coisa, né? Tu colocar isso na boca do povo brasileiro, como assim? Sim, né? Que isso, né? A cor da pele não faz ninguém, né? Isso Moa sempre trouxe, né? A cor da pele faz alguém, não faz ninguém, né? O que faz as pessoas é o brilho nos olhos dela, e todo mundo tem brilho nos olhos, né? Então, assim, pensar nisso, sabe, desse universo todo da capoeira, é pensar exatamente no que a capoeira pode educar, né? E ela educa exatamente como eu falei: você faz a roda e ninguém é melhor na roda, né? Então, pô, mais do que isso, para ser um conjunto educativo, você educa o velho e o novo sempre junto, não separado, não diferente, não melhor, não pior, junto. Fazer junto é fazer educação. Então, isso é uma ideia de constituição de mundo, que a gente deveria pensar no Brasil assim. E é por isso que os capoeiras estão se reunindo no país inteiro, né, exatamente para manter esse processo. E aqueles que pensam diferente, que defendem essa coisa que está aí, esses caras estão sendo tratados de outra forma. Porque tem que ter muito cuidado quando a pessoa ou está sendo enganada, né, e às vezes pode estar acontecendo, e uma grande porcentagem é isso, estão sendo enganadas, ou, né, ele tem um espírito mesmo de ódio, né, de massacrar alguém, ou de judiar de alguém. Um exemplo prático, assim, do que a gente está mencionando agora sobre capoeira enquanto cultura. Cabeleira, quando que tu começou a fazer capoeira? 1978. São 30 anos, é isso? São 30 anos. 30 anos fazendo capoeira e ele ainda não se considera mestre de capoeira. Então, eu acho que isso é um ponto bem importante do que a gente está conversando agora. Então, não são 2 dias, não são 5 anos, são 30 anos e ele ainda não se considera mestre de capoeira. Esse é isso que a gente está conversando agora, eu acho que é um exemplo bem bom da gente mencionar. É até interessante, pode fazer essa pergunta para ele. Antropologicamente é interessante saber por que não te considera um mestre capoeira com 30 anos de... Porque eu tenho muita coisa para aprender ainda para ser mestre. Mas... Tem mais, eu acho que tem mais perguntas, tem mais respostas, não? Não, ele é econômico assim mesmo, ele não vai fazer isso. Pegou no calcanhar dele. A gente agora vamos tocar mais uma música, né? Que foi o Cabeleira que nos trouxe esse disco, né? Goleiro, sim senhor. E também é uma música que começa... Uma faixa de capoeira começa em uma humor, coisa, né? Antes de botar a música, assim, ó, pensa bem, a capoeira tem duas coisas, né? É, a capoeira normalmente é reconhecida como negro, tem o berimbau, o atabaque e tal, que todo mundo lembra do negro, os negros jogam. E ela é a capoeira, ela é tupi-guarani. A capoeira, a palavra é tupi-guarani, ou seja, ela está juntando exatamente o que formou esse povo brasileiro. Então vamos ouvir Escola Viva, né? E eu não sei se eu gostaria de falar mais um pouco sobre essa faixa. Essa faixa, o Mestre Moa, ele canta aí nesse disco com outros mestres, né? É um disco do pessoal que é radicado em São Paulo, do Mestre Plínio. Ele convida algumas pessoas para cantar, né? Mestre Jogo de Dentro, Mestre Moa. Então o mestre canta umas músicas autorais aí bem bonitas, né? E só para falar que a gente, quarta-feira, teve uma discotecagem de vinil no mercado, que a gente faz, tem um projeto do Lúcio e do Gigante, que é uma discotecagem de vinil só com som nacional, né? E eu levei um disco de vinil ali com o Mestre Mo, então ele já cantou na quarta-feira pra gente, bem alto ali no mercado, para saudar o povo, né? E agora vamos pela segunda vez cantar uma capoeira com o Mestre Mo aí. Vamos ouvir. Thank you. baque, a voz tinha que rege o coro com liberdade. Porque venha sentar aí, senhora. Venha conhecer na saca do Angola. Porque venha sentar aí, senhora. Lúcia Acosta, especializada em teleentregas de viandas. Faça seu pedido no telefone 3274-7067 ou nos celulares 98417-3214 e 991-010438. Buffet Vanúzia Acosta, Rua Zeferino Costa, 140, junto ao Jockey Clube de Pelotas. Teia Ecológica, restaurante vegetariano em processo associativo. Traz para sua mesa a diversidade da agricultura familiar e orgânica. Venha nos conhecer e experimente nosso cardápio. Teia Ecológica, Praça Coronel Pedro Osório, 63. Fone 3283-7184. Consumidor Ecológico, seja mais um. Olhares, produção e apresentação, Álvaro Barcelos, entrevistas, debates, histórias amorosas, humor, visão crítica, cultura. Olhares, toda segunda, 9 às 10h30 da noite, aqui na Rádio Com. Pássaros, como trevoar de pássaros, num qualquer des... Programa Subversão. Todo sábado às 19h30, na 104.5 FM. Semeando anarquía nas ondas libres da Radio Com. Ya llegó el momento de levantar, de atacar. Todos estos abusos no se pueden soportar. Se pasaron de la raya y hace rato y ahora les toca pelear. Ustedes rata contra gatos. Rádio Com 104.5, voltando aqui com o programa Nós Nos Outros, sempre aos sábados, a partir das 18 horas. E hoje, falando sobre capoeira e sobre o Mestre Moa. Uma homenagem a Mestre Moa. E nesse bloco a gente ouviu Escola Viva com Mestre Moa, do KDT, Louvação e também Venha, Senta Aí, que acabou, como as músicas são pequenas, acabou tocando essas três. Inclusive a terceira tem história aqui, que o Cabreiro vai nos falar um pouco, né? Na realidade é que dentro da capoeira funciona assim, né? São três tipos de cantoria, então ele fez uma ladainha, uma louvação e um corrido. Uhum. E aí no corrido é onde, onde acontece o jogo da capoeira. Então ele fez uma sequência como se fosse uma abertura de uma roda. Então, por isso que as faixas são emendadas. Assim. Então ele fez uma ladainha, que é a Escola Viva, que é uma homenagem lá ao mestre Plínio. A louvação, né, que é o canto que vem depois da ladainha. E o canto corrido, que é uma música autoral dele, né, que ele explica a formação da roda. O Cláudio vai falar agora. É, ele ali ele está cantando, até fico pensando, o Plínio, encontrei Plínio em Porto Alegre, né, Plínio já mestre, ali ele está falando do tempo que Plínio é contramestre. Mas ele fala exatamente da organização da roda. Três berimbaus, né, dois pandeiros, agogô, reco-reco e atabaque. Né, essa é uma estrutura da bateria. Né, aí dois que se encontram, se cumprimentam, cumprimentam o berimbau e vão jogar. Né, no jogo, há um encontro, há uma conversa, né, de corpos, né, em que um corpo pergunta e o outro responde. Né, então, assim, todo esse aprendizado de montagem da estrutura da roda e da conversa entre corpos, né, não um corpo que bate no outro, é um corpo que conversa com o outro. Então, vem um movimento de golpe e há uma negativa ao golpe, que não é uma negativa de pancadaria, de bater no outro, é de negar o golpe. Você recebe, você entra num processo de negação do golpe, exatamente aceitando o golpe, e dali você monta o contra-golpe, que vai gerar um golpe que o outro vai responder exatamente com uma negativa. Então, negativa eu estou chamando, generalizando, né, que é uma defesa, mas é uma defesa sem oposição ao golpe que está chegando. Né? Então, esse é o jogo da capoeira Angola, de maneira muito resumida. Né? Mas é isso. E por que ela chama de capoeira Angola? Está na questão da história mesmo. Né? Um certo momento lá, o Bimba foi convidado para explicar o que era, para ensinar a capoeira exatamente para a educação física militar, e aí ele disse, bom, mas eu vou fazer uma coisa então para ensinar, eu não vou chamar isso de capoeira, porque não é mais capoeira, porque eu vou colocar outras coisas. E ele chamou de luta regional baiana, que depois se popularizou como capoeira regional. E aí o Pastinha dizia, não faça essa capoeira, eu faço aquela capoeira que veio da Angola, aquela capoeira que veio de África, aquela capoeira da Angola, de Angola, capoeira Angola. Então é aí que se popularizou mais ou menos o nome. Isso é, claro, muito resumido aqui para dizer para vocês de como existe essas divisões. E essa coisa que o Dudu falou da capoeira contemporânea, todas as capoeiras são contemporâneas, elas estão todas aqui, disse o mestre Russo para nós, né? Todas elas são contemporâneas, elas estão vivas agora. Mas o problema dessa coisa contemporânea é exatamente o que está por trás, é a perda desse fundamento que está ali, que está regrando o jogo. Perde o fundamento, que é exatamente um fundamento baseado no pensamento africano. E entra uma outra coisa, que é o movimento de corpos. São dois corpos ali que estão se movimentando e um não sabe o que o outro está fazendo. É bem... E você pode olhar. Uma conversa de surdos, de mudos, sabe? Que não se conversa, na realidade. Ela se afasta do fundamento e entra essas coisas alienígenas, assim, né? Começam a usar outras modalidades de luta e de movimento para deixá-la mais plástica, artística, assim, encantar os turistas, ou ser mais eficiente como luta, né? E a capoeira é a capoeira, né? Então, uma tem vez que eu entender isso. Para que serve o mortal, né? Aquele que é o salto mortal que você dá dentro da roda. Ele diz, serve para você apanhar, porque o cara vai ficar te esperando lá embaixo com uma chapa e você vai se quebrar todo. Né? Então, isso é para você morrer mesmo. É para isso que serve o mortal. Não tem sentido nenhum. E aí eu perguntei, o senhor faz? Eu nunca fiz. Ele disse, não tem por que fazer. Para que eu vou fazer isso? Eu vou sair do chão? Não, se eu sair do chão, eu estou voando. Se eu estou voando, e aí? Alguém me dá um tiro e eu caio. Né? Então, eu vou voar. Vou ficar no chão e tal, e que vou trabalhar com o corpo no chão. Claro, isso é uma concepção que mestre me falou. Não quer dizer que todos possam pensar assim e que não queiram colocar isso na capoeira. Não tem como responder a isso, mas foi o que mestre me falou. Né? Que a base da capoeira Angola, né? Não sei do chão, né? É, da capoeira regional também. A capoeira regional, ela veio lá na década de 20 e 30. O mestre Bimba era um angoleiro. E ele criou uma capoeira um pouco mais efetiva como luta. Uhum. Mas ela tem muita raiz africana. O mestre Bimba não tirou, né? Com o passar do tempo, aí a influência dos alunos dele foram modificando algumas coisas. Nomes de golpes, né? Esses rituais de formatura, de coisa que não existiam na capoeira. E ele foi trazendo isso, né? Pegando carona na linha acadêmica dos seus alunos, que eram muitos alunos da medicina, né? Então o mestre começou a botar formatura, batizado, essas coisas todas que não existiam, que não existem na capoeira, né? E nem nessa matriz africana. Então é uma coisa mais moderna, mas já é influência dos alunos do mestre, assim, né? Não, eu acho engraçado, o pessoal que tá ouvindo a rádio, geralmente quando tem um momento de silêncio, ele fica pensando, o que tá acontecendo? E quando... e justamente nesse momento, para quem não vê, agora a gente tá sem a live aqui, né? Todo mundo se olhou para ver quem é que ia falar e sobrou para mim. Mas eu queria dizer o seguinte, quem passa pela capoeira, eu falei contemporânea, vamos dizer moderna, então, para ficar dentro de uma nomenclatura mais adequada. Quem passa pela capoeira moderna e daqui a pouco se vê dentro da capoeira Angola, percebe que o que fazia talvez não merecesse tanto o nome de capoeira pelo seu significado histórico, seu significado até simbólico, religioso, né? Por que que eu digo isso? Porque quando a gente fazia capoeira em colégio ou em academia, sempre se visualizava assim, eu quero aprender o tal do próximo golpe, né? Ou o próximo golpe mais difícil de ser executado, porque aí eu vou ficar melhor que o outro. Então, tem uma relação de competitividade muito forte na capoeira moderna, vamos dizer. E que é justamente para que tu possa alcançar um grau maior, um outro grau maior. Quando tu vê, tu te dá por conta, tu chega num ambiente da capoeira que mantém a sua relação com a história, capoeira Angola, tu vê que isso não tem, além de não ter significado nenhum, ela não tem validade nenhuma, e é um desrespeito, inclusive, com aqueles que merecem a nomenclatura de mestre, porque não tem nada a ver com aquilo que se originou a ser chamado de capoeira. Então faz uma outra arte marcial, né? E aí, a partir disso, te considero o que tu quiser, mestre, contramestre, sei lá, faixa roxa, faixa vermelha, mas não leve isso adiante como se essa fosse a única e a forma mais adequada de se praticar um esporte que, antes de tudo, antes de ser luta, antes de ser dança, é uma ressignificação de uma luta pela liberdade, né, do povo africano. Isso que tu falou, assim, dá para o ouvinte entender um pouquinho. O mestre João Grande, que hoje talvez seja, está entre os mestres mais antigos vivos ainda, né? É um goleiro respeitadíssimo, né? É um Pelé da capoeira. Chamaram ele num curso na universidade e deram uma lista de golpes, assim, né? Dividiram em 8 colunas, né? E os golpes todos lá, ginga, meia-lua, AU, negativo, lá. E aí, para ele marcar de 1 a 8, com um X, né? Onde ele achava que a pessoa podia praticar no semestre, né? Então, ginga, semestre 1, meia-lua, semestre... Então, como se fosse dividir os golpes, né? Por semestre da universidade, a progressão e o avanço do aluno. O mais difícil fica no oitavo semestre. E ele marcou todos os X em todos os quadradinhos, né? E aí questionaram ele, como assim, mestre? Como é que o cara vai fazer tudo já no primeiro semestre? Ele disse, eu não sei quem vai cair nas minhas mãos. Cada fruta anda no seu tempo, né? Então ele não subestima nem hiperestima ninguém, né? Daqui a pouco, no primeiro dia de aula, o cara já, né, mostra o que uma pessoa mostra com 2, 3 anos. Então, essa é um pouco da visão da capoeira Angola, assim. Essa não subestima. Não diminui ninguém. Não interessa se o cara sabe fazer uma meia-lua ou ele não sabe fazer uma meia-lua, mas ele, enfim, a capoeira se joga de várias formas, de várias, né, como o Cláudio colocava, né? Moa dizia assim, ó, se você só sabe usar o rabo de arraia, usa o rabo de arraia. É o que você sabe, né? O outro vai ter que receber o rabo de arraia e vai ter que fazer a negativa, ou vai ter que fazer a cocorinha, um movimento, né, que vai receber o rabo de arraia. E é o que você sabe fazer. Ele vai jogar com você e vai ter que jogar ali com você, porque não tem jogar outra coisa. Então, assim, isso, normalmente, alguém que só sabe fazer o rabo de arraia está iniciando, né? Claro, aí com o processo de desenvolvimento você vai aprendendo outras coisas. E também, eu acho que um exemplo bacana disso é que, na própria fala do Tatu agora há pouco, ele falou com. Então, digamos, na capoeira Angola a gente joga com o outro, não contra o outro. Então, é esse complemento que a gente tem. E agora eu não lembro mais ou menos a frase correta, como é que é, eu também não lembro, mas antigamente a capoeira era mais eficiente e menos perigosa. Agora ela é mais perigosa e menos eficiente. Então, esse cuidado de ter um entendimento de como a gente está transmitindo o conhecimento, de como a gente está absorvendo, de como está repassando de novo. Então, não é a capoeira pela capoeira, é o cuidado nas relações interpessoais que tem dentro dos elementos da capoeira. Veja bem, eu não... A gente em nenhum momento falamos que uma está superior à outra. Apenas estamos exemplificando os elementos que compõem os fundamentos da capoeira a gente ouve, que a gente está fazendo agora. Então, a gente ouve, o Glenn, inclusive, falou para mim, eu não posso fazer capoeira. A gente ouve muita gente dizer isso, né? Não existe, eu gosto, acho legal, mas para mim não é para mim, ou alguma coisa do tipo. E é justamente o contrário do que é a capoeira, né? A capoeira é para todo mundo. E o Cabeleira, que mais uma vez a gente vai reforçar isso, né? Ele diz, ele não gosta de chamar de mestre. Quanto ele diz aprender, ele falou agora no intervalo que não estava ligado o microfone. Ele diz, todo mundo é um pouco mestre porque eu aprendo um pouco com todos vocês. E aí vê como isso é valoroso para aquilo que se faz dentro de um aspecto coletivo mesmo, né? É tu ter esse entendimento de que não sou eu o cara que vou chegar ali, vou tomar conta, e que a pessoa que está entrando, ela não pode me ensinar nada. E esse ensinamento, ele não se resume à troca de movimentos. É o diálogo que o Claudio fala, que se dá, inclusive, quando estão os dois no pé do berimbau e ainda ninguém executou movimento nenhum. Né? A relação que se tem de respeito com quem está ali tocando berimbau, com quem está ali, de alguma forma, colocando toda aquela energia para que tu possa te expressar livremente com aquilo que tu tem para te expressar naquele ambiente ali onde todos são iguais. Quer dizer, se isso aí for respeitado, a gente está falando da mesma capoeira. E esses eram os elementos que o mestre Mo passava para a gente, né? Sempre. Então não tem como tu dizer que estava batendo boca. Veja bem, batendo boca, que eu digo, é discutindo com a outra pessoa. Se, dentro dessa fundamentação que a gente conversou agora, e dentro do contexto que aconteceu o episódio, e das falas que tem, que são um com uma complementando a outra, não existem elementos que dizem que a pessoa estava fazendo algo violento. Não tem lógica nisso. Isso aí é mania de apresentador, porque o Regis disse que também não pode fazer capoeira. Então nós vamos juntar tu e o Regis lá no treino. Tá bem. E essa questão da conversa que é a capoeira, e de como às vezes a capoeira tem uma história, né? Meu mestre Ratinho, né, que sempre trouxe Moa e acompanhou Moa na vida dele, nas relações dele, com os filhos dele, né, que tiveram problemas, e o Ratinho e o Moa andavam junto para resolver e tal. A minha esposa também, que acompanhou aqui mesmo em Pelotas e tal, para resolver questões e tal com o Moa. O Ratinho lembrava de uma coisa, assim, quando ele era mais novo, quando ele começou a capoeira, assim, que nem o Dudu, assim, estava falando, comecei com essa capoeira moderna. O Ratinho começou com um cara que estava ensinando esse tipo de capoeira, né, e tal, porque as pessoas queriam isso. Então, isso era lá nos anos 70, estava ensinando isso. E aí um dia esse mestre chegou e disse para ele, não vou citar o nome do mestre, porque senão não é bom, porque ele é mestre mesmo, né? E ele é mestre de base, ele é mestre de raiz. Mas ele estava ali porque era o que compravam dele, era o que queriam pagar para ele. E daí então ele ensinava essa capoeira moderna. Aí um dia ele disse, vou-me embora, porque não aguento mais, eu preciso ir para a verdadeira capoeira. Aí o Ratinho disse, bom, mas o que eu aprendi até agora não era capoeira? Disse, não, essa aí não é a verdadeira, eu vou lá voltar para a Bahia para aprender a verdadeira capoeira. E aí isso que Moa sempre trouxe aqui para nós. Então, assim, esses encontros que os amigos da capoeira Angola fizeram com Moa foi exatamente para isso, sabe? Para dar maior sustentação na capoeira Angola, que é feita aqui em Pelotas. Então, aqui tem um grupo de capoeira Angola, né, que está levando bastante tempo fazendo a capoeira Angola, que é os amigos da capoeira Angola, e a figura de Cabeleira não me faz mentir, me faz dar verdade a isso, né? Mas essa morte, essa forma da morte, ela é tão marcante que outros grupos mesmo, e aí eu vou falar do contramestre Jarrão, que se reuniu lá na conexão ontem para discutir, ontem melhor, para discutir a situação, fazer uma rodinha e lembrar do mestre Moa, assim como o próprio o outro professor estava marcando para ontem uma roda e tal, de um outro grupo, para lembrar o mestre Moa. Quer dizer, mesmo sendo de uma outra forma de constituir capoeira, a morte de Moa é muito significativa para toda a capoeira, mesmo a moderna, mesmo a regional e mesmo a capoeira Angola como um todo, né? E é importante lembrar dessas atividades que estão sendo feitas, para lembrar como a Rádio Com está fazendo agora. Assim, Cabeleira, não sei se tu podia explicar para nós o que é os amigos da capoeira Angola. Que são os amigos da capoeira Angola? Isso. Não tinha uma mais fácil, não? Tu sabe que eu gosto de... Nós somos um coletivo de capoeira, né? Que eu tomo as rédeas ali do, no comando, por ter um pouquinho mais de experiência, assim, e o pessoal vai treinar ali. E hoje tem outra galera de Rio Grande, né, que vem treinar com a gente aqui, e eles também puxam atividade lá. Então, os amigos da Capoeira Angola, na realidade, nós somos um coletivo de capoeira. Eu acho que a melhor definição é essa, assim. A gente não tem uma sede própria, a gente tem ali na Espásio, mas tem outra galera que puxa trabalho, como o Luciano, né? O Camilo. O Camilo está puxando trabalho no Morro Redondo, né? O Alisson puxa trabalho em Rio Grande, no Parque Marinha. O Paulo e o Daniel na FURG, né? Mas eles não usam necessariamente esse nome dos amigos da Capoeira Angola. Esse é o nome que eu uso, que foram os próprios alunos que faziam capoeira que começaram a se chamar assim. Vamos ter um nome. Vamos... Aí começaram a se chamar de amigos da Capoeira Angola, assim. Sim, e aí tem mais outros colegas também de São Paulo, tem eu e o Cláudio. O Cláudio e o Ratinho, o Cláudio e o Vital fazem parte do grupo do Ratinho, mas eles também são amigos da Capoeira Angola. Eles fazem parte desse coletivo. Pessoal, já estamos chegando então ao final do programa de hoje, né? Inclusive, a gente já teve algumas conversas em off aqui para uma possibilidade de outros programas, né? Tanto ou por nós mesmos, junto a nós aqui, ou de repente um programa, né, na programação da Rádio Iris, da capoeira mesmo, né, que a gente está conversando aqui, essas possibilidades podem acontecer, né? Acho que é uma, a Rádio Com sempre esteve aberta assim, para propostas, né, que tenham a ver com coletivo, com comunidade, e capoeira tem tudo a ver. Queria agradecer então a presença do Cláudio Carli, do Cristiano Cabeleira, do Eduardo Neves, Menezes Neves, desculpe, não, Eduardo Menezes e Vital Dias Neto, que é o Vital, né? E também a participação aqui da Angélica e do Anderson, né? que é o nosso... Que é capoeira também, Anderson capoeira também. Capoeira também. A gente está em roda. Então, isso também é uma coisa interessante. Aqui na dinâmica, é uma mesa redonda, né? Então, é bem interessante. Eu queria deixar um convite e uma lembrança, Glênia. Amanhã tem a roda lá do Cais do Porto, né? Que é uma nova tradição de Rio Grande, né? A roda já tem 2 anos, o Ratinho é o padrinho da roda, o mestre Ratinho. Então é uma nova tradição de Rio Grande, geralmente ela é no primeiro domingo de cada mês. Então a data é móvel, né? De acordo com o dia que cai esse primeiro domingo. Como a gente teve nossa atividade semana passada, a roda foi transferida para amanhã. Então vai estar no segundo domingo do mês, né? E é uma roda lá no Cais do Porto, perto do CCMAR. E vai ser prestada uma homenagem ao mestre Moa. Então todos são convidados, né? Uma roda aberta, coordenada pelo Alisson, pelo Paulo, e principalmente pelo Alisson. E então, amanhã às 15 horas, né, a gente vai sair aqui de Pelotas, vamos de 5 a 10 pessoas, né? Uhum. E quem quiser participar, chegar no Cais do Porto lá, que é bem-vindo. Vital? Não, do Cláudio, depois eu termino. Viu? Eu gostaria de agradecer imensamente assim, a Rádio Com e ao grupo da antropologia por essa oportunidade, né, de lembrar dessa figura, que é uma figura importante da cultura brasileira, né, e que marca a cultura brasileira e que vai continuar marcando, acho que ad in eterno, né, que é a figura de Mestre Moa, que posso dizer para vocês que eu amo demais, sabe, que é uma pessoa que marcou minha vida enquanto pessoa e que não vai deixar de marcar, né? Então, muito obrigado à Rádio Com mesmo por esse esforço e ao pessoal da antropologia por esse programa. Eu gostaria de agradecer também pelo convite, pela participação, e eu gostaria, assim, não sou muito bom de corrida e tal, então assim, eu gostaria que da gente terminar fazendo um corrido, vou pedir para vocês me ajudarem, do Mestre Moa. Ninguém vence uma batalha só, com uma espada na mão. Capoeira de Angola, é isso, meu irmão. Quando toca o Gunga, somos todos irmãos. Ninguém vence uma batalha só, com uma espada na mão. Capoeira Angola, é isso, meu irmão. Quando toca o Gunga, somos todos irmãos. Obrigado. Agradeço também, depois do Vital, não tenho mais o que dizer, só falar que é um prazer, assim, a Rádio Com tanto tempo no ar e manter a sua coerência do início até esse momento. Espero que daqui para frente, vida longa a Rádio Como, embora tudo que está aí posto para nós hoje, a gente sabe o desafio que é, assim como é um desafio manter a cultura popular e manter a memória e homenagear pessoas como o Mestre Moa, no programa que foi feito hoje, a importância de que a Rádio Com também resista, persista e passe por toda essa tempestade que a gente está passando hoje no nosso país, porque é só assim que a gente vai conseguir se reunir em rodas e fazer o que é próprio da capoeira, que é dialogar e que é propor um Brasil plural e bonito para todos nós. Bom, pessoal, a gente vai sempre termina com uma música, então é mais uma do Mestre Moa, né, que é a Badauê. Badauê, né? Badauê. Badauê. Então, vou agradecer também a oportunidade e a presença e a disponibilidade de vocês. E vamos pedir uma salva de palmas para o Mestre Moa, pelo menos, né? Ele esteja lá com a gente. Mestre Moa encantado. Badauê, Badauê, Badauê, Badauê, Badauê, Badauê, Badauê, Badauê, Badauê, Badauê, Badauê, Badauê, Badauê, Badauê, misteriosamente, o Badauê ressurgiu. Sua expressão cultural, o corpo aplaudiu. Badauê, Badauê, Badauê, Badauê, Ararecolê, Ararecolê, Badauê, Badauê, Badauê, Badauê, Ararecolê, Ararecolê, Adupé, Adupé, Adupé, Adupé, Adupé, Adupé, ele desceu a ladeira de Nanã, ladeira da praça também, ganhando a avenida. Numa boa, na raiz, mergulhando no mar do Jeixá, jogando as cajás. E vamos ver. Que maravilha. O rufado está doido. Maravilha. Ifá, diga que vai ficar com um arco-íris, ligando a gente ao seu espírito, ligando a gente ao seu espírito. Ifá, diga que vai ficar com um arco-íris, ligando a gente ao seu espírito, ligando a gente ao seu espírito. Babalaô, senhor que conhece os segredos do mundo. Babalaô, senhor que conhece os segredos do mundo. Foi Xangô quem te trouxe no sopro de Oiá. Foi Xangô quem te trouxe no sopro de Oiá. Revele no teu jogo a certeza que vai nos cuidar. Revele no teu jogo a certeza que vai nos cuidar. Exige a Bahia sagrada te volta feliz. Exige alimente a raiz africana daqui. Exige esteves. Que a magia de fã abençoe teu olho. Valores que o bando do revela. Valores que o bando do Babalaô, senhor que conhece os segredos do mundo. Babalaô, senhor que conhece os segredos do mundo. Poxa, quem te trouxe no sopro de Oiá? Poxa, quem te trouxe no sopro de Oiá? Revele no teu jogo a certeza que vai nos cuidar. Revele no teu jogo a certeza que vai nos cuidar. E veja, a Bahia sagrada te exalta feliz. E veja, e veja, e veja. Alimente a raiz africana daqui. E veja, e veja, e veja. Que a magia que faz abençoa teu olho. O povo merece ficar com Deus, não esquece. O povo merece, o afoxé agradece. O povo merece ficar com Deus, agradece.